Avo Alfa Tango, controle Salvador, 119935. Bravo, Alfa Tango, bom dia, contato radar, está agora 64 milhas nordeste do VR de Salvador, mantenha o nível 100, confirme a proa. Vou coral da presente Bravo, Alfa Tango, aguardando ilhão. Alfa Tango e Léo da presente.